Representantes das classes contábil e empresarial de Foz do Iguaçu se reuniram na tarde desta sexta-feira com o prefeito Reni Pereira, na sede da Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu, a ACIF. O motivo do encontro foi a demora encontrada na expedição de uma série de processos, conforme explica a empresária e contadora Elisângela Kuhn. As reivindicações da classe contábil e da classe empresarial é que os processos tenham celeridade na prefeitura, que está havendo muita demora nos despachos dos processos que envolvem alvará, liberação de início de atividades. Então, isso atrasa a iniciativa privada, atrasa o impedimento do empreendedorismo, isso inclusive prejudica a arrecadação do município. O que a classe empresarial pede é a celeridade nos processos que estão lá na Secretaria da Fazenda, o maior despacho com maior brevidade de tempo. E transparência nos processos. Utilizar maiores ferramentas de tecnologia para que o trabalho seja otimizado, que o trabalho seja transparente pela internet, que qualquer um tenha acesso. Os empresários que vêm para a nossa cidade têm parâmetro de comparação com outras cidades. Então, em outras cidades funciona, por que aqui não funciona? Esse é o grande questionamento que a gente ouve do empresariado em geral. De acordo com o presidente da ACIF, Rony Tempe, esta burocracia junto à prefeitura pode inclusive se tornar um empecilho para empresas de outras cidades que queiram se instalar ou investir em Foz do Iguaçu. É o andamento normal do trâmite todo do processo dentro da prefeitura. Existe uma equipe de trabalho do Codefoz que já com o conhecimento desses contabilistas sabe como precisa ser feito. É claro que os funcionários da prefeitura também sabem. Eu acho que precisa um pouco de empenho, aí, dedicação de todos, né? Nossa parte também. Nós estamos dispostos a colaborar, né, com o trabalho, com ideias de como deveria funcionar o sistema, porque em muitas cidades o alvará de uma empresa demora 3 a 4 dias para sair. E aqui em Foz do Iguaçu isso não está acontecendo. Então, a gente quer discutir esses problemas e nós vamos fazer a nossa parte também, não só cobrar, exigir, mas vamos nos dedicar. Tanto que o Codefoz e a CIF estão juntos com os contadores para achar uma solução que seja mais prática para que a gente não perca até investimentos de empresas que vêm de fora, que acabam comparando a nossa cidade com outras, e essa burocracia acaba atrapalhando os investimentos aqui em Foz do Iguaçu. O prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira, informou que todas as providências estão sendo tomadas para normalizar a situação. Entre as medidas estão a realização de mutirões e horas extras dos servidores. Já estamos fazendo 2 horas extras, todo o pessoal que está envolvido está fazendo 2 horas extras por dia e trabalhando aos sábados para colocar em dia. Lembrando que quando nós assumimos a demora era de mais de 90 dias, hoje nós já estamos dentro de um prazo de 30 dias, mas não é o suficiente. Nós, quando contratamos o Instituto Falcone para a modernização, está incluso o processo de modernização e hoje nós queremos debater com os contadores o processo de implantação do alvará digital, para que cada vez menos haja interferência humana do servidor público e a coisa se processe de uma maneira mais automática, havendo somente a conferência por parte dos servidores. Após a reunião, ficou acordado que a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu colocará toda a pauta em dia num prazo máximo de 20 dias. Além disso, ficou decidido que uma comissão técnica, formada por representantes do Codefoz e dos contadores, será montada com o objetivo de trazer melhorias nos processos realizados com base em exemplos de boas práticas desempenhadas em outras cidades. Vassi Álvaro, para a CBN Foz.